Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor. Se tu és o sonho dos dias meus, se os meus beijos sempre forem distante a morte te encontrar, não importa, querido, porque eu morrerei também quando enfim a vida terminar. Dos sonhos nada mais resta, num milagre supremo.